é o momento, princesa, quero te ver sorrir e te falar as coisas que eu não consegui. Em meio a 1 milhão de estrelas, seu brilho se destacou. Em meio a 1 jardim de rosas, seu perfume me encantou. Sei que pisei na bola, te magoei, mas agora eu entendo que eu sempre te amei. Minha rainha, eu preciso do seu perdão. Me dá uma chance que eu te dou, meu coração. Você é perfeita, é tudo o que eu sempre quis. Mais uma vez eu quero te fazer feliz. Eu vou te reconquistar, custe o que custar, pois eu nasci programado para sempre te amar. Quero você pra sempre comigo, e juro ser seu companheiro, seu parceiro, seu melhor amigo. Não aguento mais tanto sofrimento, a sua imagem toda hora visitando o meu pensamento. Meu coração batendo acelerado, e eu dizendo pra mim mesmo: cê tá apaixonado, mentiu quem disse que homem não chora. Princesa, volta pra mim que eu quero te ver agora. Quando algum amigo perguntar pra mim, diga que eu estou apaixonado. Eu olho e vejo a lua, lembrei dos nossos beijos, das noites de loucuras. Me emociono quando ouço aquele som que marcou vários momentos. Let's get on. E coração que não para de bater, o amor é infinito, eu não posso ficar sem você. Minha pretinha princesa, minha joia rara, sem você não tem sol na minha praia. É mundo louco, por que brigamos assim? O meu peito está doendo, você levou uma parte de mim. A dor é tanta, não consigo suportar. No telefone sua voz quer escutar. Alô? Imaginou, alô? O Gigo abalou. Minha mente tá tão frágil que eu não sei porque a gente brigou. Se eu errei, você também errou. Volta pra mim, eu peço por favor. Sou sua alma gêmea, desculpe dos problemas. Como dizem por aí, o que vem fácil não vale a pena. Foi ilusão, fraqueza, eu sei lá. Se é um sonho, eu quero acordar com você do meu lado, já sinto seu abraço, me dando aquele beijo estralado, todo molhado. Tô com saudade, vê se não demora. Quero te ver agora. Quando algum amigo perguntar pra mim, diga que eu estou apaixonada. Saudade dos momentos bons que eu pude ter com você. Mulher linda e sincera, eu nunca vou te esquecer. Entre lágrimas e lembranças não consigo entender. Me pergunto todo dia o que eu fiz pra te perder. Por quê? Porque sumiu sem motivo, sem razão, magoando e entristecendo o meu pobre coração. Liga pra mim, volta pra mim, me dá mais uma chance. Vamos voltar, amor é o que era antes. Eu e você, mulher lado a lado. Noites quentes de amor, dois corações apaixonados. Nem sei que fiz, nem aonde eu errei, mas eu posso te dizer que é você que eu sempre amei. Me encantei com você, foi amor à primeira vista. Uma pedra preciosa que entrou na minha vida. Um amor verdadeiro, sincero, sem falsidade. Quem diria um dileto, hein? Amando de verdade. O orgulho que me ataca e faz parte do meu gênio. Através dessa canção eu me coloco de joelhos. Eu fiz essa canção somente pra te dizer que eu te amo, te adoro e preciso de você. Quando algum amigo perguntar pra mim, mais uma vez eu sei que te fiz feliz.